Glória a Deus, aleluia, que coisa boa estar aqui, louvado seja o nome do Senhor. Antes que a gente prossiga, só um esclarecimento, que eu e o Sócio somos amigos de infância, né Sócio? Somos colegas de infância, me deixou um pouco mais velho aqui quando falou, desde menino, mas porque era gente muito, eu era um pouquinho mais maduro mentalmente do que ele, mas regulamos mais ou menos com a idade. Mas é muito bom estar aqui, louvo ao Senhor por essa oportunidade. Desde que ouvi falar desse ministério abençoado aqui em Belo Horizonte, Projeto Adoradores, sempre tive vontade de conhecer. E agora o Senhor nos concede esse privilégio de ser abençoado através da visão, carinho,